Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando mais uma vez ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Twitter e pela Twitch, o podcast seu ao vivo, podcast Chorume, Chorume com X, o podcast dominical, que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast do mundo, rapaz. Anderson Negão, que toca pandeiro, até o som de rock está presente aí. É uma arte, é uma arte. Como chamar assim? Hoje eu mas tô de bigodinho fininho, olha só. Não fale como se fosse uma opção. Ou como se fosse legal. Mas não fale assim como se ele tivesse uma gama de bigodes, um estilo de bigode. Uma cartela bigodeira que ele tem. Parece, né? Que um fio pra cada lado é o mais fino que você pode. É aquele fio que nasceu na verruga dele que ele puxou aqui. Deixou crescer e fez o contorno do lábio. Ele passa com babosa pra ser grudado. Ai, mas eu não quero apresentar primeiro o nosso querido bigode fino. Eu quero apresentar ele que está fazendo cosplay de Jabba, Wesley Zop. Excelente. Só que achei que ficou muito gordo pra ser o Jabba. Exagerou. Tô fazendo cosplay do Careca do Amor. É isso. Ah, então ficou bom, aí ficou bom. Tá, também tá querendo, achei muito gordo. Tá querendo angariar fãs aí. Daqui a pouco o Wesley vai começar um live carro dele aí, um projeto que ele tá desenvolvendo. Camiseta molhada, pô. Live quintal, aí. Coisas, as live ideias aí. Live tina. Lavando roupa na tina, né? Tina de bosta. E já que estamos falando de cosplay, temos ele aqui, que é o cosplay da Arlequina, Gabriel Asbar. Fui chamado aí pra fazer os filmes no lugar dela, mas não rolou. Tô muito acima, então. Achei que você tá muito gostosa. Muito. Não ia ter outro apelo senão sexual. Não tem como ter outro. Exagerado também, exagerado, achei. E temos ele que está fazendo a cosplay de Vera Verão, Anderson Negão. Epa! Que imitação, rapaz! Só que achei muito bicha, achei muito bicha. É, a Vera Verão não era assim, não. Não era tão bicha assim, igual esse Anderson Negão, não. Pelo amor de Deus. E eu aqui rosteando esse belíssimo, essa delícia, essa xoxuria de podcast aqui. Eu que estou fazendo cosplay de Wesley Zop, rapaz. Sendo que um juiz de cosplay, isso sim. Não, mas por favor, use um boné, então. Eu não uso boné porque eu não sou ridículo. Tudo tem um limite. A coisa que eu mais sou é ridículo. O único boné admissível é da Ferrari, pelo amor de Deus. Anderson Negão aí, que é um colecionador de bonés ganhados em amigos secretos, sabe aí o melhor boné. Temos aqui a participação dos nossos ouvintes falando aí. Fabrício falou a pior imitação de Vera Verão do mundo, rapaz. Mas tá ranqueado, cara. Porque tem aquelas... ranqueado não quer dizer que tá em boa posição, mas tá ranqueado. Não, mas tem aquelas imitações que não vão nem pro ranking, Wesley Zop. Então tá aí. As famosas imitações de Várzea. Que foi, Gabo? Fica ali no submundo, né? É, então, agora Anderson Negão tá ranqueado aí. A dobra da tabela cai pra fora da mesa, não dá pra ler, pô. E eu aqui mas tô... Temos um juiz de cenário aqui, que é o meu inspiração de cosplay, querendo falar pra você fechar a janela. Fala, manda ele tomar no cu. É, tá atrapalhando vocês aí, com quem eu me importo? Vamos ver com quem eu me importo. Não tá alterando nada na minha vida, não. Ah, então tá bom. Talvez... Aqui é o estúdio nosso que eu limpei essa semana, que vim gravar aqui hoje. Tô testando aqui, ver se a internet fica boa para uma transmissão aqui, para quando voltarmos e fizermos aquele sexo intenso, assim, aqueles três pênis enfiando aí em Zop, rapaz. Só não pode ser simultaneamente quando eu blefar. Descobrimos aí nos bastidores que eu tenho um tique que quando eu blefo, o Zop pisca o cu. Um cacuete ao blefar. Toda vez que Gabriel blefa. Rapaz, você acredita que essa semana eu vi um elefante rosa? Ouviram o dele... nheque-nheque da cadeira do Zop? Aqui, ó. O cu dele nem piscou muito, que ele achou que você tava falando dele quando você falou elefante rosa. É porque eu tava com uma japona rosa nessa. O que era isso? Muito bem, então, antes de mais nada, temos um belo recadinho aqui. E o recadinho, é o recadinho mais maravilhoso que poderíamos ter, rapaziada. Hoje, neste domingo, 13 de setembro, é aniversário de ninguém mais, ninguém menos que Leandro Lopes do Ergo, rapaz! Caralho! Parabéns, Leandro Lopes, aí fazendo 67 anos, um grupo de risco para o Covid, mas infelizmente ainda está entre nós aí. Provavelmente está ganhando a luta e eu tô perdendo a aposta. Mas tá bom. Provavelmente está transando que nem um louco nessa manhã de domingo. Porque velho transa que nem louco, não sabe quando é a última, né, cara? Ele não entende a nuance de se consumir cafeína de manhã, né? E aí, rapaz, não deve estar assistindo a gente, né? Tomara, não. Mas acredito que ele vai ouvir depois esses parabéns aí. Um menino que está na flor da idade, um menino que produz conteúdos muito talentosos. Um menino que me chamou para gravar um podcast essa semana sobre jingles propagandísticos, rapaz. Onde eu soltei a voz. Cantei o jingle da Rafael Magazine, a loja do Homem Elegante. E todo mundo que é de americana sabe. Sabe. E aí, por aí vai. Um menino talentoso. Então, aí, nosso querido abraço pra Leandro Lopes do Ergo. Léo Lopes que vale a pena. O Léo Lopes engraçado. O Léo Lopes com talento aí. Mas quero. Aqui o Chorume não é só parabenizar, não. Não é, Gabriel Asmar? Chorume é ensinamento, chorume é coach, chorume é motivação, chorume é cantar uma manhã logo cedo enquanto seus vizinhos te tacam ovo. Chorume é isso, então eu quero que vocês deem uma dica para como viver bem aí esse próximo ano de Leandro Lopes. Eu queria que você desse uma... Vocês todos. Começando por ele, né? O rei das dicas, Wesley Zop. Qual é uma dica aí pro próximo ano de Leandro Lopes? Você ficar bem e você que já tá com a idade avançada, não ficar de cabelos brancos, torne-se um careca. É isso. Mas você nunca vai ter cabelos brancos. Esconde a idade, né? Esconde a idade. É porque qualquer careca parece que tem 70, né? Então esconde a idade. Ele falou que vai ficar melhor. Esconde a idade. Porque tem gente que esconde carta, não necessariamente uma carta boa, né? O bom é que vale o preço. Depois que passar dos 70, todo mundo vai achar que ele tem 70 ainda. É, escolhe, é verdade. Fica um mistério, todo mundo gosta de mistério. Caramba. Muito cara. Bem, Anderson, bela dica. Anderson Negão aí, qual é a dica que você dá para quem está aniversariando e tem mais um ano aí para viver? Mais um ano, né? É que vai ser o último. Não, talvez. Ah, cara, chega uma hora que não dá mais. Viva todo ano como se fosse o último. Rapaz. Exato, exato. Então, como ele tem pressa aí, porque tá prestes a morrer, eu acho que ele deveria se casar e fazer uma festa bem foda e chamar nós tudo aqui. Boa, isso que é dica, cara! E não precisa nem ser festa de casamento, pode ser a festa do carecamento, rapaz. Ele raspando a cabeça aí e se adotando como careca. Bela, uma festa. E não precisa ser nem uma festa foda, assim. Pode ser só uma festa mais ou menos e chamar a gente. Meia bomba. Pode. Uma festa do Tânio Garcia ali. Só chama a gente pra festa, caralho. Chama uma festa. O Gabriel Asmar, e você, que dica você dá pra esse meninote aí? A minha dica é que, já que ele tem apenas um ano de vida, talvez ele tenha o dobro de tempo do Zop ou do Negão. Então a minha dica é: concorra a uma vaga de Chorumer. Ah, uma vaga bela... desses dois. Bela dica, bela dica. E a minha dica é: chegou nessa idade aí que você está fazendo. Não sei qual exatamente, porque ele esconde a idade, raspando a cabeça. Mas a minha dica é: invista num chinelo bom, cara. Chinelo tem que ser de qualidade agora. Não vai comprar esses chinelo porqueira, não. Esses chinelo que escorrega no banho e aí quebra a bacia, vai ter que andar de andador, cagar na cadeirinha com buraco, rapaz, e esse tipo de coisa. Então, invista num belo chinelo, invista aí num qualidade, aquela marca que é brasileira, mas homenageia aí um lugar nos Estados Unidos ali, com várias mulheres aí. Ulas, ukuleles e água de coco e esse tipo de coisa. Então, invista aí num chinelo bacana. Se é, faz... né, pra quem não entendeu. Você tá falando de Washington? Sandália do Washington. É que aqui em americano é muito comum sandália do Washington. Rapaz, esses dias eu fui comprar um... Comprei não, bem emprestado, né? Estava na minha sogra, rapaz. Pegou um chinelo ali, feito por um familiar. Sabe esses familiares empreendedores, coaches? Sim. E aí eles fizeram um chinelo, assim, uma imitação muito boa, muito esteticamente parecida. E aí, coloquei o chinelo, fui tomar um banho, porque eu não sou nazista, não, tomo banho de chinelo, não sou cigano pra tomar banho descalço, presidiário, não, pelo amor de Deus. E aí, fui tomar meu banho de chinelo. Cara, pelo jeito, era um chinelo feito de casca de banana, não é possível. Sabe o Scooby-Doo quando fica correndo no mesmo lugar? Cara? Patinando ali. Aquele urso do pica-pau virando de um lado do outro ali, era o ganso ali. Né? É, então, foi aqui, ó. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, as pernas. Foi, cara, eu dei uma costada no box de vidro, cara. Aí o Gabriel pode explicar. O box, não sei como não quebrou, cara. Eu só vi o vidro balançando, assim, ó. E aí, cara, quase foi ali, morri. O fio do bigode que não quebrou. Exato. O bigode grosso, né? Esse bigode fino, não, de Anderson Negão. Mas o cara, quase morri lá por causa do chinelo, porque ia ser decepado com o box na cara E aí só eu me achei depois de 2 horas achando que eu estava me masturbando no banheiro. Mas porque não, não é que eu demoro na masturbação, não, mas você tem que achar material. Ah, aí é o processo é demorado. E toda vez que acontece, você morre. Porque... Gozei e dormi, né? Então. Gozei ali. Viro de lado. Gostei dos estereótipos do ganso pra quem toma banho descalço. Foi esse cigano nazista, bicho. Então é isso. E aí o. Parabéns. Então a minha dica aí pro aniversariante é escolha um belo chinelo, rapaz. Igor Antônio perguntou aqui, ganso caiu ou tá imitando a Flor Delis? Não sei o que isso. Não sei que pergunta é essa. Como você imita a Flor Delis? É, gravar domingo de manhã, o cara tá totalmente drogado da noite de sábado. Fica escrevendo, ele pensa assim, eu vou escrever isso aqui. Rapaca, agora eu se consagro. Ai, que um pouco da cor, muito bem, mas estamos aqui para gravar o nosso querido episódio 206. Um episódio que começa com a belíssima voz dele. Um episódio que ninguém sabe o tema até agora, porque é o seu momento de brilhar. Nossa querida Arlequina, mais gostosa que a Dona Cida, Gabriel Asvar. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é depressão súbita. Depressão súbita! Rapaz, o mal que acomete a humanidade na atualidade, rapaz. Depressão súbita. Por pequenas coisas da vida ou grandes coisas da vida que mudam o seu estado de humor. Que derrubam o disjuntor da felicidade, rapaz. E ali te entristece. O seu coração amargura de tal forma que resta pra você somente chorar em posição fetal com um leve tocar de dedo no ânus, rapaz. Só resta isso. É a depressão súbita, cara. Então vamos pra esse episódio que promete ser alegro. Ué. Entendi. Ué. Gabriel Asbar, ninguém sofria de depressão súbita na Idade Média. Isso é uma realidade. Morria antes, né? Exato. E outro, o cara tava preocupado em comer, o cara tava preocupado aí em se guardar do frio, beber água e não morrer de diarreia. O cara tava preocupado com isso. Não tinha coisas. Agora, nesse mundo onde nos vendem uma noção de felicidade totalmente errônea, totalmente aí incapaz de ser alcançada e, quiçá, almejada, aí várias coisas vêm. A vida nos mostra aí, ela fica escondendo o jogo, e daí quando ela nos mostra, nos causa uma depressão surda, uma depressão instantânea. Coisas ali que acabam com o seu potencial de viver naquele momento. E não há psicólogo, porque não existe psicólogo para depressão súbita. É igual ressuscitar alguém de morte súbita. Já morreu, cara. Inclusive, se você vê alguém morrendo de morte súbita, é proibido tentar ressuscitar. Os médicos falam, opa, não toque no súbito, rapaz. Já dei o diagnóstico, já dei a causa das mortes aqui. Cala a boca! Cala a boca, que isso é um súbito demorado. É um súbito tardio. É um súbito lento, é o famoso súbito Wesley Zop tentando pegar Fernando Spala. Demora! Caralho! É lento, é devagar. Mas essa gozação foi súbita. Ai, malditos. Ai, achei que era bem. Beto Jamaica. Quem dera ter sido. Ai, Beto Jamaica. Muito bem. começando aí para alegrar nosso povo, porque se faz diferente aqui já ocorre depressões súbitas no site. E aí, Wesley Zop, o que você trouxe, o que lhe causa uma depressão súbita, instantânea, uma tristeza, uma amargura, assim, o seu coração aquebranta e vira purpurina escura, por favor. Não necessariamente purpurina escura, mas entendi, é mais ou menos nesse caminho, nesse viés. Eu sou um cara adepto ao banho frio. Um cara adepto é o que passa só no débito. Você quer falar que tá bem? Você quer falar que tá bem aí, economicamente falando? É isso? Você quer se gabar? Ai, só passo no. Não só passa na débito hoje em dia. Tudo bem. Parabéns aí por ter melhorado de vida. A quarentena aí ajudou alguns a instalando o webcam, né? A webcam a valores astronômicos. É, pô. Mas, ok, ajudou. Então, eu sou adepto, eu sou um usuário do banho frio. Gosto de tomar banho frio. Até no frio eu tomo banho frio. Gosto. Isso daí é faltar. Esqueceu de pagar a conta de luz, né, amigo? Não é que. Você começa a se acostumar para achar que você gosta daquilo. Então, beleza. Você tudo começa. Bem. Então é tipo você com mulheres. Eu penso, eu tô essa analogia. Boa analogia, Gida! Excelente analogia, rapaz! É igual os homens com mulheres, obviamente. Pra ele é um banho frio. Bom, pra ela. Tempo ele começa a pensar: eu gosto disso. Só que, às vezes, uma vez ou outra, você fala: vou tomar um banho quentinho. Quero tomar um banho quentinho. Que vezes acontece isso? Vou falar a verdade pra vocês. É raro acontecer, mas às vezes você fazer a barba no banho, como água quente é melhor. Entendeu? Tem mas é filha da puta. Quer falar que tá fazendo esse cavanhaque aí na água quente? Mas eu entendi. Isso aqui era uma maquininha. É tipo os homens com mulheres. Mas eu, e agora tem a ver. Agora tem de a ver vez em quando acontece. Entendi. É bem raro. Você sozinho, você toma banho frio. Agora, se você tá acompanhado, é melhor tomar banho quente para não passar vergonha. Ah. Então valorizar é o material, perfeito. Aí, aí tem ciência por trás, gostei. Aí tem ciência. E o fumacê dá aquela embaçada na vista. Exato, dela. Ah, legal. E essa fica até mais bonito. Pra esquentar o mandiopã ali, né? É isso, exatamente. Dá uma dilatada nos vasos e nos poros, rapaz. É isso aí. Só que a depressão vem quando queima o chuveiro, você tá tomando banho quente. Cara, a água gelada que cai em cima, faz aquele. E já vai. Você tá tomando banho numa panela de alumínio pra fazer esse barulho? A vida do banho quente, ele fica na porco, bicho. Então, na hora que cai água fria. É tipo um banho de água fria. Mas é lindo, velho. Essa analogia eu gostei. A depressão vem somada com, puta, vou ter que trocar resistência, puta trampa, por que eu fui inventar de tomar banho quente? Já fala pra menina que tá junto, tá vendo, sua puta? Você tinha que querer banho quente, ô vagabunda? Meu pênis é pequeno, sim! Eu sei que você tá pensando. Aceite que meu pai é pequeno, não é água quente que vai adiantar essa merda! Não tem água quente no mundo que faz essa rola crescer e ficar dura, minha filha! Eu já tentei! Tem que meter no vulcão, caralho! Mas isso, pensando, você não vai querer se passar de louco, né? Não, você tá chorando por dentro, né? Exato. O choro fica preso aqui na garganta, né? Você fala até meio fino, assim. Tem que trocar a resistência agora. Que pena que queimou. Muito bem, mas é uma depressão súbita. Não, é queimar resistência, é até você que não é adepto nem adébito aí nas resistências, porque passa no crédito a resistência. O que que acontece? É realmente dá uma depressão, porque é um dinheiro que você não deveria gastar, né? Se você tomasse banho frio, você não ia gastar. É isso? Não, não. Não, não é isso. É porque a tecnologia. O ser humano consegue, Wesley Zobb, construir uma estação espacial que fica em órbita na Terra. E o cara não consegue construir uma resistência de inox. Resistência que não enferruja, rapaz. Uma resistência aí que não queira. Não é possível fazer inox. Exato. Ou então uma resistência que a gente liga o chuveiro e ele diz: faltam 30 banhos para que eu estoure. Oh. É isso aí! É isso aí, Gabriel! Aí, ó. Tá vendo? E... eu não consigo acreditar que o ser humano não é capaz de produzir. É claro que é! Hoje em dia os caras têm que fazer uma cirurgia de câncer no estômago, os caras fazem um furinho assim, ó, e remove câncer, cara, com laser. Agora, rapaz, a gorducha. Não sei se é um bom momento pra você ofender a sua tia e que é eletricista. Tava no banho com você. Porque ela foi trocar a resistência ali no meio do seu banho. Não sei. Mas tá, ela tá um pouco gorducha, é verdade. Não sei. Inverte, cara. Por que não põe uma resistência eterna? Então você vai falar o nome das suas tias aqui, tô. O que virou isso aqui agora? Mas tá. Nome de tia. Queimar a resistência do chuveiro causa uma depressão aí absoluta, uma depressão súbita aí, fica totalmente tristeza. É pelo trabalho, é pela vida tudo, doméstica. Isso é saco. E você, Gabriel Asbar, aí o que você trouxe aí de depressão súbita? O que lhe causa tristeza nesse coraçãozinho? Coração fraco, tem que tomar cuidado aí com as tristezas da vida, senão já dá uma descompassada, rapaz. Ó, setembro amarelo, Gabriel. Setembro amarelo, ele não vai morrer, pelo amor de Deus. É esse filho, né? O coração me morro. E aí? Cara, uma coisa que causa muita depressão súbita, eu acho que talvez todos aqui já passamos por isso, e se não até passamos... Até Anderson Negão? Ah, acho que é sim. Porque olha a cara dele, é uma cara que vive totalmente isolado do mundo. Ele nem sabe resistência que eu falei. Ele, não sabe. Ele achou que a água é naturalmente quente. Ele acha que a água da natureza é quente, ele não sabe das coisas. Mas gostamos de comprar coisas, não gostamos? Gostamos. Ah, very. Tudo bem que a gente gosta, mas não executa isso constantemente. Mas eu já ouvi falar. Você se interessa por um produto, você pesquisa, você compara e vai lá, e depois de um mês você fala assim: não, é esse, eu vou comprar. Vou comprar. Você compra esse produto. E daí você espera, sei lá, 2 dias, 5 dias, talvez o Negão, algumas horas, talvez alguém que está mais longe, minutos, meses, semanas, e daí o produto chega na sua casa. E daí você fala assim: caralho, chegou o meu produto aqui que eu comprei. Ver produto. Comprei fogos de artifício, abracei o carteiro, para ele. O carteiro é seu amigo íntimo também. Sim. Acabou virando depois daquele beijo, né, bicho? Beijo de dia dos carteiros. Aí você vai lá, faz aquele corte cirúrgico, abre a embalagem, pega no carteiro? O negócio. Não, não. A embalagem. Na embalagem do carteiro. Você pega o produto na mão. O pacotão do carteiro. Abrindo de zíper. Abre o zíper cirurgicamente, né? Pra não enroscar nos pelos. Porque carteiro não se depila, rapaz. Ele não usa cueca. Carteiro não usa cueca. Falando nisso, eu tive uma ideia aí de pré-episódio do Chorume. um episódio que vai ajudar aí o mundo global, cara. Falando em carteiros, falando em pênis de carteiro, mas quais profissões têm pênis grandes, quais profissões têm pênis pequeno e quais profissões têm pênis médio? Acho que isso daí... acho que isso daí seria um manual de utilidade pública para as pessoas, que às vezes o cara quer ficar aí com o carteiro, não sabe o tamanho do pênis que tem que ter para ser um carteiro, entendeu? Então tá, continue. Mas em breve esse episódio aí. Sim, sim. Estarei aguardando para saber o tamanho de cada profissão aí. Contribuindo. Ele já sabe. Do carteiro ele tem certeza. Por causa do corte cirúrgico. E ele deu pacotão. Mas aí, encomenda. Você deixa de lado o pacote e pega a encomenda. O que você comprou, o produto ali, que tá dentro de uma caixa. E você abre de qualquer jeito, porque é cirúrgico só do carteiro. Wolverine, faz um Wolverine. Isso, joga pra cima e rasga. E quando você pega o produto na mão, ele está quebrado. Cara. Ah, mas aí ele está com defeito, ele está estragado. Puta cara. Que pariu, não. Não. É triste, bicho. E aí, o que você faz? Ah, o que você faz, Gabriel Osmar? Não, você chora, você chora. Você tem um momento de depressão súbita. Pode. Você já grita, fala, mãe, esconde as facas da casa, senão eu corto meus pulsos, porra. Ainda bem que eu moro no terra, senão pulava da janela. Porra. Última vez que eu pulei aí, que só desloquei o ombro, cacete. Quebrei a bacia. Pulei do degrau, hein? Não pulei da sacada, não. Mas e aí, Gabriel Osmar? Você é que tipo de comerciante? Você é do tipo que troca, reclama, ou você fala, vou afetar na fonte, nunca mais compro nessa loja? Qual que tipo de... Vou falar mal, né? Vou falar mal. Não, algumas marcas eu diria que eu sou esse. Não, nunca mais vou comprar essa merda, porque todos os produtos que eu comprei eram uma merda. Aí, ok. Mas, cara, primeiro dá aqueles 2 dias ali de depressão que você fala, puta merda, bicho. Vou ter que mandar essa porra pra assistência técnica. E já você vai lá ler o manual pra trocar o produto. Não, é mais que a Bíblia, rapaz. Não, você fala assim, sem curração, e sem curração. sem putaria, não tem graça, cara. É aquele meme do Pablo Vittar olhando pro nada, assim. É aquela situação que você tem. Pablo Vittar ou Pablo Escobar? Vittar. Não, mas o do Pablo Escobar, é daquilo. Pablo Vittar, né? Não, nada a ver, você falou, nem existe essa pessoa. Não, e daí você vai olhar no livrinho ali de assistência técnica, a cidade mais próxima tá a 200 quilômetros, cara. Vai ter que mandar merda do produto pelo correio, vai demorar 5 dias pra ir, 5 pra voltar. É uma bosta. Então tem coisa, cara, que você desiste, você deixa quieto. Nenhuma das coisas eu desisti. Mas nunca desistiu? Não, nunca desisti. Não, teve uma vez que eu comprei um notebook... E veio, sei lá, umas 10 teclas do teclado sem funcionar, cara. Puta tristeza, bicho. Mas 10 teclas que você usaria? Porque às vezes não. Às vezes é do F1 até o F10 é que você não usa. Eu não sei, acho que vogais a gente não precisa pra escrever nada. Não, precisa de vogais. Daí você trocou, você fez como? Mandei pra assistência e tal, arrumou, ótimo, mas, porra, nessa brincadeira foi uns 10 dias aí. E o foda é que parece que você já tá com produto usado, né? Porque assistência... Bicho, o cara da assistência ele conserta em uma tarde, depois ele fica lá, só no kart, que fica ali zoando, rodando seu computador, gastando a internet do computador. Ele vai. Exato. Esfrega o cu na webcam, os caras vai zoar tudo, meu. Você já vem com o computador, fica com 5 anos de uso já. Nem todos os técnicos fazem isso. Não, só os bons. Só os carecas. Só os que eu conheço, né? Só os que te vendem pendrive de 700 teras aí, rapaz. Ó, mas eu vou falar uma coisa que me aconteceu nessa quarentena, rapaz. há 2 semanas. Na verdade, foi uma semana que eu fui bem burro, tá? Bem burro. Tem semanas que você escolhe pra ser burro. Tem que especificar qual foi, então, Marquinhos. Não, mas o que eu digo, eu sou um consumidor que eu acredito na boa vontade do fornecedor. Tá, eu acho que todo mundo, assim, eu não sou aquele desconfiado, assim. Você eu sou não um acha cara... que todo cafetão é errado? Então. Não, não. Acho que todo mundo merece voz, né, pra falar se tá errado. Explique-se, né? Então, e aí, eu não sou aquele cara que tá vasculhando, fica pensando, onde você tá querendo me enganar com esse produto aqui, hein? Hein? Então, eu não sou desse tipo. Então, o que que aconteceu? Fui numa peixaria comprar um belo peixe. Uma bela peixa! Um peixe de água doce chamado filhote, sensacional. Uhum. Quem gosta de peixe assado aí, te dou uma dica para... Um belo peixe, sem espinhos, mas, né? Mas não dá para criar em cativeiro, né? Porque ele abre tramelas. Tem que ser no cadeado, tem que ser no cadeado. E aí, o peixe é excelente, só que o que eu pensei? O que combina com o belo peixe, Anderson Negão? Cerveja. Não, acho que não. Mas tá, talvez pra você sim. Um vinho branco. Combina. Não, uma coquinha gelada, rapaz. Ah, mas aí combina com tudo. Exato. Uma coquinha gelada combina com tudo. Que e aí eu... com um belo homicídio? Uma coquinha gelada. Combina, logo depois. Um belo estuprinho coletivo na Índia. Coquinha gelada. Mas tá. Obrigado, Coca, de estar patrocinando esse episódio. Coca combina com tudo. Mas tá, eu falei, vou pegar uma coca. Eu pensei, numa época de quarentena, já tô me arriscando minha vida aqui comprando um peixe. Sim. E aí? É verdade. Vou a um mercado. Tá com COVID, né? Vamos, mas vou ao mercado comprar uma coquinha ou compro aqui uma coquinha que é R$2 mais caro que no mercado? Porém, não já tenho tá transporte, ali, né? Já tá ali, pá, então peguei ali mesmo, tchuc, saí pro abraço, tá, correi o peixeiro, tá, beijo na boca. Normal, normal. corte cirúrgico, belo peixe espada ali, e aí por aí vai. O que acontece? Belo peixe pênis. Cheguei, preparei o peixe, forno. 2 horinhas de forno no médio, né? Pequenino forno médio. E aí, o coquinha no congelador, porque 2 horas de congelador, coquinha fica na extrema geladeira. Ah, eu não vou nem questionar, porque é uma especialidade sua. Então... Aquela que corta a gargantinha assim, mas corta com tesão. E aí... Exato. E aí, rapaz, na hora que eu pus, preparei aquela mesa maravilhosa de almoço, assim, achando, porra, depois desse peixe vai ter um sexo brutal aqui, porque esse almoço tá um tesão, né? Em agradecimento, né? É isso que os homens pensam, né? Em agradecimento. Aí eu ter pago esse boleto aqui, vai ter um sexo também, por aí vai. E aí... uma estátua do peixeiro e vou honrar essa porra. E aí, quando eu coloquei a coca, assim, me gabando, né? Porque ia assim, ser aquela coca maravilhosa, já fazia umas 2 semanas que a gente não tomava uma coquinha, coloquei na mesa. A Ju falou, nossa, uma coca de Natal, mas ainda é julho. Eu falei, eita! Ela tem um Papai Noel na coca. Daí ela olhou assim, tava vencida ali, fazia 6 meses a coca. Caralho. E aí, o Emerson, domingo. Não, e aí boa, que eu falei, eu sou macho, é macho louco. Claro, pô. Cara, na hora que eu abri, totalmente sem gás. Cara, não fez nem o... Ela nem fingiu que tinha gás, sabe? Quando dá aquele... Não, ela parecia água. Até água solta mais gás nem, quando você... Nem deu aquela freada de ônibus, né? Não, o que aconteceu é que o ar entrou. Deu a impressão que o gás entrou. Tava no vácuo, né? Diferente essa garrafa esbelta aqui. É. E aí, rapaz... Meio-dia não, almoço de domingo é 2 horas da tarde, né? É, 4h30. Então, já tava cansado, já tinha... Cara, você acha que me deu uma depressão súbita ali, cara? Você acha, que eu fui trocar a coca? O xarope. Não fui, cara, perdi ali meu dinheiro, cara. Tá, é isso. Eu... Toma aquilo pra saber que você não gosta. Não, nem. O que você tomou naquele dia? Hã? A hora que e o que, entorna... que você tomou naquele dia? Tomei água, né? Cara. No cu. No olho. Você percebe? Eu sou o tipo de consumidor que não vai lá. Outra pessoa ia esfaquear o peixeiro, entendeu? Aí... matar toda a família dele, pendurar pelas tripas, assim, em frente à peixaria, ali aquelas 10 pessoas pra se aprender que isso não se faz, entendeu? Ensinar pelo exemplo. Mas eu não, o que que eu faço? Eu não compro mais coca lá, cara. Peixe eu compro porque é a única peixaria que tem aqui perto. Mas você coca... Compre empolgado, falando, e aí? Um filhote aí. Eu chego lá, e essa geladeira aí, tem alguém fiscalizando essa porra, meu? Porque vai que algum tonto... Não sei. Vai que algum tonto compra alguma coisa vencida, porra. Esse ano aqui, não sei se vai ter Natal, hein? Porque o papai não tá tudo nessa geladeira, filho da puta. Sabia que tem crianças na África que não bebem coca, cara? Porque tá nessa porra dessa vida. Não, mas e olha que copa com coca combina com lama lá que eles estão tomando, viu? Porque combina com tudo. Olha que a última pessoa que eu vou querer defender nesse mundo vai ser o Ganso. E o Ganso, quando ele se passa de burro, é uma satisfação generalizada. Mas não é a burrice sua, Ganso. Você foi na honestidade. Foi o Peixeiro, que é um excelente vendedor. Não, na estratégia... Cara, eu nunca desconfiaria de uma coca vencida, cara. Coisa muito rara de se acontecer. Porque mas, você tá de olho no peixe. Você fala, quero ver se o peixe tá bom. O peixe tá bom, daí você acha que tudo tá bom. Fala, ah, vou levar essa coca também. Daí eu fui também na mesma semana, daí eu fui muito humilhado pela chuva, porque eu fui muito burro. Comprou outra coca. Não, aí eu fui comprar aquelas carnes a vácuo, né? Porque carne tá no carne de vaca, não é de vácuo. Não, mas tá difícil. Se tem pênis, é vácuo. É. Era Pablo Escobar, virou Pablo Vittar. Né? Então o que que acontece? Eu fui lá e não sei se vocês estão fazer o mercado, não sei como tá a vida de vocês, mas o preço da carne vermelha, carne de vaca ou de vácuo, tá muito cara, rapaz. Ah, tá equivalente ao arroz ali já. É, então, cara, eu fui comprar uma carne de panela aqui americana, R$30 o quilo, a carne mais barata, assim, porra, que é isso? Não, é muito, isso. Muito caríssimo. E aí, então, falei, vou pegar uma carne um pouco melhorzinha, né? Pô, vou pagar caro mesmo? É, em vez de pagar 30 numa carne que vou ter que mastigar com toba, porque só no tranca aí e solta que eu consigo ter força pra amolecer essa carne, rapaz. Nos dentes já tá tudo mole, não adianta. Pô, fica chato usar isso numa mesa com a família. Então. Vou ter que usar meu martelo de coca vencido pra bater. E aí... eu comprei, né, uma carne um pouquinho melhor, R$40 o quilo, olhei o vencimento, né, falando, você burro, né, dentro do prazo de validade. Quando eu cheguei, cara, em casa, né, pra fazer aquele belo bifão, aqueles bifons à la Tiririca, vestido de Roberto Carlos, cara, subiu aquele cheiro de carne do ácido, azeda, podre. Nossa. E aí, cara, aquilo ali me deixou numa depressão súbita, né, também. Porra, e aí, por o conhecimento de carne, essas carnes a vácuo, né? Ou se não estragar no quando o cara tá fazendo, né? Mas daí o cara tem que ser muito burro. Elas estragam por quê? Porque o cara do supermercado desliga o freezer durante a noite. Aí elas estragam, né? Daí eu penso que tem que ser muito filha da puta pro cara fazer um negócio desse. Olha, entendeu? Que economia, hein, bicho? Puta economia, cara. Tá, mas talvez ele até tenha uma economia significativa na cabeça dele, Wesley. Mas não sei, cara, se vale a pena. Eu não compro mais carne, não. Eu não fui lá reclamar. Amar, não enforquei ele com um pedaço de carne, deveria ter feito. Ah, então. Não, eu acho que... É por isso que ele continua fazendo. Mas se ele perdeu um cliente, cara, o meu vale alimentação não vai mais lá, cara. Ele tem que saber disso. Falar, ó, eu não vou mais lá, hein? Não adianta nada. Tá é isso. Na porta da casa com um bilhete. Perdeu um cliente. Tá ferrado. E aí? E você, Anderson Negão, que tem te causado depressão súbita aí nesse momento, cara, nessa vida? Cara, quem mora em casa com muita gente vai se identificar muito com isso. Ah, então o legal é você falar em, tipo, ninguém fala, não sei do que você tá falando. As pessoas que moram ali com a Flor de Lis estão assistindo isso agora. Falam, não, nunca passamos por isso. Pô, o Paulo aí perguntando. Vai se identificar. O Paulo Careca do Amor perguntou: a carne tava com a embalagem do Natal. Eu esqueço de olhar os comentários aqui. Não fiquem chateados, não. Tava com lantejola do carnaval, viu? E aí, Anderson Negão? Enfim, você está lá no seu conforto da sua casa. No sofá? Sempre tem gente. Qualquer sempre lugar da casa, sempre tem gente. De repente saiu todo mundo. Saiu todo mundo. Você fala, agora é meu momento de brilhar. Agora eu vou bater aquela punheta bem batida, é isso? Pode ser. Qualquer coisa. Vou fritar bife sem camisa, porra. Vou fazer um pirulicóptero na cozinha. Pirulicóptero? É que pra quem tem pênis pequeno, é pirocóptero. Mas aí, pirulicóptero. É hoje. É hoje que eu cago plantando bananeira. Ele faz um pirulicóptero Apache, porque é grandão. Ah, sim. Tudo bem. Duas hélices, no cu. É uma loucura, É um espetáculo, E é um índio currando ele, por isso que é Apache. O índio é só se você pagar mais, viu? Não vai no pacote básico, não. Não caia nessa. E eu nem sei se é índio mesmo, viu? Vou falar a verdade. Não, mas às vezes não é, um ator, né? É, todo mundo é índio também no Brasil. Vai, continua. Então, de repente, você tá lá. Só que a vida não é feita só de momentos, é feita de afazeres também. Então você vai fazer seus afazeres primeiro, sei lá. Vai lavar a louça, vai jogar um game. Primeiro as responsabilidades, né, Luiz? Exato. Jogar um FIFA. É, caralho. Upar, preciso upar, né? Preciso de XP, sempre, né, porra? Preciso, caralho. Obrigações. Exato. Trocar um papel de impressora no escuro. Porra, é difícil. Vocês acham fácil, mas vocês vão ver. Porque todo mundo vai passar por isso. Todo mundo ainda vai passar por isso. Espero que não. Não, vai passar. É uma dificuldade humana. Não fala aí. E aí, depois você terminou seus afazeres, você fala, agora é meu momento de brilhar. Você abaixa a calça, abaixa a cueca. Pô, que nojento pensar que você faz isso, cara. Tá, mas tá. Por que você não abaixa os dois juntos? Pela performance, cara. É só momento. Ele abaixa a cara e o quê? Tá fazendo striptease pra ele mesmo, porra. Abaixa a cara. Primeiro ele desce o cano de uma meia, depois desce da outra. Oh, gira. Abaixa a cueca, daí ele levanta a camisa e faz. Tá, fez toda a performance. E nesse momento você escuta o barulho da chave no portão. Você. Plef! Ah, eu entendi ali. A depressão. A pessoa perdeu a performance. É a depressão. Você perdeu seu momento, cara. Acabou, você não tá mais sozinha. O pênis dando aquela enrijecida ali. Chegou as pessoas, é isso, Anderson? Exato, chegou as pessoas. Aí você coloca a cueca triste de volta, depois coloca a calça, depois coloca as meias. Calça o tênis. Primeiro a meia, depois a calça. Paletó. Bota o paletó de volta. Eu quero pegar de smoke, mano. Eu não estava pelado aqui, não. Eu não estava pelado Estava pelado na sua cama, não, mãe, porra. Mas agora, Anderson Negão, inclusive até mostramos numa live aqui, né? Você tá com um apartamentinho novo, que até onde eu vi é solo, né? É, sim. Lá não tem esse tipo de problema, né? Lá, mas então... também não caga lá, porque você não consegue, né? Não consegue cagar fora de casa. É muita liberdade, Ninguém ouvindo, o barulho do meu intestino, cara. Como pô? Que mas tá, então é isso. Faça como o Anderson Negão, só que primeiro tire tudo junto, rapaz. Porque... Porque não, isso... mas deixa ele performar. Na hora de cagar, seja um stripper, velho. Aquele tira todos os velcro ali. Caga. Parece que foi uma explosão de roupas, cara. Uma explosão na loja da Nike ali. Wesley Zob, cara. O que mais te causa uma depressão súbita? Ah, eu tava dançando. Ah. É, eu sou um apreciador do café. De cafezes. De tudo quanto é tipo. Você tem as suas preferências, mas tem café, eu vou tomar. E tem um cliente que eu atendo que, uma puta coincidência, eu faço a visita... Meu, deixa eu só fazer um comentário. Pois não? É, quando você atende a pessoa, você chama de cliente. Ah, sim. E quando você não atende, você chama do quê, Gabriel Asbar? Pode continuar. Eu chamo você de amigo e sócio. Sócio no Metainer, isso sim. Metainer no chorou, amigo. Isso, pô. Então, doeu um pouco o meu coração agora, mas depois eu me explico em off. Então, daí tem, por uma puta coincidência, tem um cliente que eu atendo de quarta e sábado, que eu dou uma passada lá para dar uma verificada, e é no dia que tem café da manhã. É, uma mesa de café da manhã lá, é uma coincidência que eu determinei nos dias lá, coincidiu aí nesse sorteio. E é um dos melhores cafés que tem lá, é o que aquela véia faz. Aí eu vou lá tomar, na hora que você aperta na garrafa e só dá aquela última borrifada, aquele... Aquela névoa de café que sai tudo pra sua mão e não acerta a xícara. Daí, acabou o café, mas pega um bolinho, pega um suco. Eu falo, não quero nada, não. Chupar meu pau ninguém quer. Chupar meu pau ninguém quer, né, pô? Tem que guardar uma caneca pra mim, sabe como ouvir, filha da puta, velha desgraçada. Acontece, e isso é um sorteio na loteria, ou você sabe que se você chegar em determinado horário não tem, ou você pode chegar, sei lá, uma hora antes e não ter, é um tiro no escuro, é um tiro no café isso. Opa, sem, não é um comentário racista isso não, gente, falar que é um tiro no café, pelo amor de Deus, não. Café, meu amigo Café que tá assistindo aí, aquele tiro foi um acidente, cara. Porra, eu falei pra polícia que você tava me roubando da brincadeira, cara, não foi? Deixei drogas na sua casa da zoeira. Exato, rapaz, pô. Calma, café, pô. Eita. Puxou só 15 aninhos aí, tá bom. uma paralisia ali, ó, na metade do corpo também. Por causa da primeira surra que ele tomou da polícia, mas não tem nada a ver, hein. Não é todo policial que sabe bater de cacetete, mas só. Aí a culpa é nossa? Não, a culpa é do policial, pô. Não, e culpa do café também, que não se preparou pra apanhar, não tem resistência. Porra. Não, mas, então, essa empresa, ela abre 7 horas. Eu, no meu cálculo, falei, 7 horas, todo mundo chegou, bateu o cartão de ponto, tal, mais um dia de trampo, meteu ontem, não meti, tal. Falei, 8h15, vou pra lá. Tá. E tem hora que já acabou. Entendeu? É isso, puta depressão, cara. Então não dá pra saber. Depende da vontade do cara beber café. Se o cara usou muita droga na noite anterior e tá precisando de um café, aí. Ah, verdade. Talvez. A chorrada do café, aquele. Do café que me deprime, cara. Eu acabei. Parece que eu que acabei com o café. Wesley Zob. Gabriel Asmar, eu não acredito que a sociedade, o ser humano, não produz uma garrafa de café que avise quando tá acabando o café. Ó, falta uma xícara. Apenas uma borrifada faltante. Pô. Então, você não vai dar de tonto. Você não vai dar uma de tonto. É, tem ali um número em cima, né? Vai, contagem regressiva ali, você, opa, ó, já entendi. Porque você fazer aquela jorrada e tá todo mundo vendo que foi você que deu a jorrada ali, parece que você que acabou com o café, mas você não vai tomar nada. Você é tão julgado quanto você pisar na merda e você não pode pisar se você abrir. Você fica como um burrão, olha o técnico burrão, olha o técnico burrão. A Anta não sabe que acabou o café, olha lá, com o garoto. Não, Zop, essa aí é a garrafa de ar quente. Isso aí é o compressor, Zop, é o ar comprimido. Pra colocar as Coca-Colas vencidas na geladeira. Aí a mulher fala assim, o café tá aqui, daí vou lá... De novo! Ó, burrão! Toma, bicha gorda! Ai, que noceronta! Não, mas eu não sei se vocês pensaram nisso, mas assim, o Zop detectou que nesse cliente toda quarta-feira tinha café e ele ia lá tomar café. É isso que falta pra ele ser atendido, Gabriel Osmar. Vou ter que prometer café, é verdade. Prometa café, só que deixa só a última borrifada pra humilhar essa bicha gorda. Não, mas pra humilhar essa bicha gorda, eu direi que ontem eu liguei ele pra falar assim, viu, vamos tomar um café aqui do lado da sua casa, eu pago. Ele não me atendeu. Então, mas eu queria dizer que eles entenderam que o Zop ia lá tomar café e, opa, vamos deixar a garrafa vazia. É. Quem sabe ele desacostuma vir aqui na quarta. Eles servem um copo daquela marca de café famosa aí que os jovens gostam, Starbucks. Café pele. Starbucks aí. E ó, deixa a garrafa ali só com uma borrifada pro idiotão. O idiotão vai vir. O show hoje é quarta, show do idiota. É ele que dá aquele showzinho quando não tem café, chora, quebra os móveis da empresa, rasga a cadeira. Dá um gás na equipe, pô. Dá um gás na equipe. Então é isso que acontece. E você, Gabriel Asmar, que mais você te dá depressão súbita? Fora quando o Zop aí promete arrumar sua ferramenta de trabalho, aquela que você precisa para sobreviver, ganhar seu pão aí, né? Mas ele falta, ele falha. Mas tudo bem, você tem conta para pagar, ele não, né? Na primeira, não tem problema. Coisa acontece. Mas mesmo quando não é trampo, não ser atendido é um pouco triste. Assim. É. Não pensa isso, Gabriel. Gostaria de ter o Zop na folha de pagamento para poder ser chamado de cliente. Mas eu não tenho como ter uma folha de pagamento porque meu equipamento está quebrado e eu não estou recebendo. Mas... Não, tudo bem. Mas isso aí é um problema seu, né? Não é um problema dos seus amigos. Né, pô? Aí, pelo amor de Deus. Né? Poderiam te ajudar. Se um dia você precisar saber um campo planalto, pode me chamar, Gabriel Osmar. Eu mostro pra você. É planista também, não. Tô falando com o Gabriel Osmar agora, cara. Dá licença. Parece que agora ele quer me atender, não sei. É, agora ele quer atenção. Agora ele quer café. Tá dando uma de comprador de filhote agora. Né? Mas o que mais te deixa naquela depressão, tristeza súbita, te causa uma arritmia desgeneralizada aí? É, talvez diferente da primeira situação, que eu acho que quase todo mundo já passou isso na vida, menos Anderson Negão, porque tem uma vida perfeita, né? Nunca comprou pão gelado, nunca comprou coisa quebrada. A preocupação do Negão é conseguir ficar 10 minutos pelado sem ninguém abusar dele na casa dele. Essa é a preocupação dele. A preocupação é ficar pelado e ninguém me abusar. Então é isso. Foi exatamente isso. Presta atenção. Já falei pra você ficar acordado durante o podcast. Vamos lá. Mas isso é uma coisa que eu venho passado nos últimos, sei lá, 5 anos aí, e que toda vez que acontece dá aquela depressão súbita, que é você se programar para fazer alguma coisa, sei lá. Ah, vou na casa do Ganso tomar uma coca vencida. Vou lá na casa do Zop, chamar ele para tomar um café e tomar uma portada na cara. Pode ser. A gente se programou. Vou lá no Negão conhecer um apartamento novo. Você se prepara, você faz plano, você idealiza a sua vida. Traça você abre mão de coisas para cumprir esse plano. Exato. Sim. Hoje, em época de Covid ainda, você tem que ver se a máscara tá limpa, álcool em gel na bolsa. O cu tá limpo, tá tudo ok. Aí você... O cu tá limpo e clareado, que hoje em dia tem clareamento anal, cara. E você não vai fazer? Todos os seus amigos fazendo, você não vai fazer. Você vai ficar. Você vai ser o único cu preto da roda. É isso? O único do chorume que não fez. Você vai ser o. Ah, ó, o cu roxo. Chegou o cu roxo, né? O único negão que é negro tá com o cu rosinha. Então, é isso. Você se prepara. Você se prepara, e quando você tá todo pronto para sair naquela expedição, você vira a chave do carro e ele não pega. Ah! Oh, depressão. É isso, isso é deprimente. É triste, é triste. Isso é deprimente. Ele só faz o digo, mas não ligo, digo, mas não ligo, e não liga. Yeah. E é isso, e aí, acabou. E você mora num declive ali, muito bom pra dar tranco. O ruim é que você vai dar tranco, não consegue, fica lá no mato. Depois tem que... É um bom lugar pra dar tranco, mas você tem que estar de asa delta, né? Tranco de asa delta. Ou você tem que ser o Barry Allen aí, o Negão, Anderson Negão, pra empurrar o carro, sair correndo atrás dele na ladeira, entrar e dar o tranco. Porque... Então, não, cara, mas quando o carro assim, não pega, é depressão. Tudo que você fez ali, se preparou pra aquele momento, você joga fora, não vai acontecer. Acabou, cara. Acabou. Aí, mudou. Você vai ligar pra pessoa que você marcou lá o compromisso, aí deu problema no meu carro, parece uma puta desculpa, bicho. Parece que você que não é o Miguel, parece que é Miguel. Mas é isso, cara, é isso. Acabou. E fora que muda toda a sua vida, porque daí você vai ter que... Ó, se você não tiver alguém disposto, um carteiro chegando ali disposto, sim, a fazer uma bela chupeta, rapaz. Ou um amigo cafezeiro que faz chupeta pra você. Se você não tiver isso, cara, você vai ter que ligar pro eletricista de carro, cara. Traz a resistência de carro. Queimou a resistência do meu carro aqui. Caralho. E aí, perde, e o cara demora, e uma hora, duas aí passa, horas. Às vezes não resolve, você passa uma semana inteira sem carro. Daí você não, e não tem nenhum eletricista de carro que não seja filha da puta, a ponto de chegar, dar o tranco no seu carro e não falar, agora você tem que me acompanhar até a autoelétrica. Você fica com vergonha e fala, não, eu só queria uma chupetinha. Você fica com vergonha, cara. Exato. É a mesma coisa da mulher, cara. É estranho, né? Quando você vê, você tá namorando, casado já, mas você disse porque você teve vergonha de falar que só queria chupetinha no fim das contas. Entendeu? Ah, bela analogia. E aí é isso, cara. A autoelétrica é a mesma coisa, cara. O cara sempre fala, agora você tem que me acompanhar pra gente fazer os testes do carro pra ver se não é a repimboca da parafuseta, sim, pra ver se não é o Dragonfly, pra ver se não é o estilingue pro Biano, essas coisas de carro, e aí você tem que ir lá e perde um tempão, porra, e aí ainda vê o quem? Vê o Neymar fazendo propaganda de bateria de carro, filha da puta, sim. O cara nem sabe o que é uma bateria do carro, você acha que o Neymar compra carro que tem bateria, cara? É carro, a luz solar, o carro deles, cara, o negócio é... Então, escola de samba inteira no carro. Porra, não. Essa semana eu vi uma reportagem que o cara tá fazendo um espaço de balada no subterrâneo da casa dele, revestindo acusticamente pro som não vazar. Você acha que esse filho da puta já trocou a bateria de carro, irmão? Ele troca todo dia, o cara troca, ele pronto, seu Neymar, já troquei a bateria. Ele nunca abriu o capô do carro. Se um dia o motorista do Neymar dá partida no carro e o carro não funciona, o Neymar fala, compra outro carro, cara, é isso que ele Jaime, Jaime, você que é meu amigo, né? Porque hoje em dia tu tá assim, né? O cara não é motorista, o cara é o sócio da motor... É, sócio do transporte ali, e é o amigo, né? O cara, sei lá, que porra que tá acontecendo no mundo. Que porra de amigo que é essa daí? Só sei que é depressão mesmo, Gabriel. Pro trabalhador brasileiro ali, que... Cara, você só tem uma sorte nessa história toda, Gabriel Asmar. Posso te falar para você não ficar tão deprimido da próxima vez? A sua sorte... Não, outra sorte, muito maior do que essa. A sua sorte é que o autoeletricista, posso chamar assim, autoeletricista? Não é o Wesley Zop, porque se fosse, você nunca seria atendido. Seu carro ia estar parado até hoje. Comprei aqui um Tesla. Ele é só elétrico. Você é o meu melhor amigo. O que, que você faz? Ah, não, eu não mexo com essas coisas. O cara vai lá e joga água no seu carro com a mangueira de bombeira só pra dar curto, rapaz. Fio de energia, não é comigo, não, pelo amor de Deus. É com o Elon Musk. Mas então é isso, Anderson Negão. Quer mais te dar uma tristeza súbita aí, cara? Cara, uma tristeza súbita muito grande é quando você tá com um dinheiro ali, sobrou um dinheiro que você juntou. Você já ouvi falar, já ouvi falar. É, eu nunca passei por isso. Eu não sei do que você tá falando. E de repente você decide assim: ah, vou comprar um carro. O Rato Will, vou comprar o Rato Will. Juntou uns trocos. Três vezes que foi na padaria, comprou um carro. É o 13º dele, sobrou o 13º, não precisou gastar. Não, aí tem um carro. O 13º vai comprar mais que um carro. É. Aí você pensa, vou comprar. Mas não compra um Tesla, não, né? Porque senão não, você não vai te ajudar a arrumar. Vai comprar. Com o que eu vou gastar esse trocado? Um carrinho! Vou comprar um carrinho! Um carreto! Não. Você compra coisa mais simples, um SUV. É isso. Vou comprar. Vamos lá comprar SUV. Um SUV. Um carro grande, espaçoso, que cabe sua família inteira, apesar de não ter família. Mas um dia eu tenho esperança que eu vou ter. E não dá pra ficar pelado aí no carro, porque a família sempre tá lá no carro também. É verdade, tem esse problema. Às vezes o guarda olhando de fora também não gosta. Exato. É. Já falei pra você pôr a porta nos carros, que ele não bugue. Eu falei pra você parar de andar com o protótipo. Tá, e aí? E aí você pega esse carro e fala: já que eu não tô fazendo nada, vou descer pra praia. Tô de férias, vamos descer pra praia. Cara, parabéns pelo seu estilo de vida, amigo. Cara, você vai terminar dando o cu porque perdeu no FIFA. Não vou. Só pode. Ninguém vive tão bem assim. Tem que ter alguma coisa. Você vai dar essa rosca até sem sangue, não é possível. Deus não pode existir a ponto de dar uma vida tão boa para um desgraçado igual você. Mas sobrou uma grana. Vou comprar um carro e ir pra praia. Não, alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai ligar pra casa, a mãe dele morreu. Alguma coisa assim. Tem que ser terrível, cara. Vai vir a depressão ainda. É verdade. Vamos lá. Calma. Ai, não tinha a suíte presidencial no hotel. Ai, não. Não acredito, não. Ai, o meu suco de laranja veio batido, não mexido. Porra. Meu Deus. Por que? Com bagagem. Que vida é essa que eu levo, caralho? Ai, beleza. Mas daí eu pedi pra trocar, normal. Mas é chato, né? No primeiro momento. Você tem que ir trocando, né? Já não é mais o meu momento, é outro momento. Você tá em outra vaga. É verdade. Aí beleza, desceu pra praia, você teve um dia maravilhoso ali, tomou uma caipirinha, comeu um peixinho ali, um porquinho frito, pé na areia, tomou uma brejinha. Praeiro, o dia de praia é legal. Jogou um futebol de areia, jogou um vôlei de areia. Com o Romário. Com o Tom Nogueira. Com o seu Mig Romário. Romário e Eric Johnson também. Sim. Esse foi quando eu fui no jogo. Inclusive, você perdeu esse jogo porque por ficar olhando aquela pinta esquisita dele. Não é nem que ele é bom no vôlei, não. No futebol, os caras ficam olhando aquele negócio. E aí os caras erram. Mas tá, continua. Acontece. Aí beleza, acabou o dia de praia, você vai descansar na casa, beleza. Cara, aí você fica, você tem uma indagação a fazer, cara. O seu pegou carro um chalezinho ali de 10 cômodos, 3 suítes. Não, não, eu fui sozinho. Eu fiquei acomodado. Fiquei acomodado numa casa lá. E aí vem a indagação, eu deixo o carro na rua. Ah. Carro novo. Ai, Deus é muito bom, viu? Deus é bom. Ah, Deus, nunca duvidei. Deixa o carro na rua, periga de ser roubado, mas tem o seguro. Apesar de ter seguro, podia ter deixado. Ou leva pro estacionamento, onde as vagas são para carros que não são SUV. Bah, decisão lógica. Vamos pro estacionamento que não tem vagas para carro SUV. Eu posso falar, eu tinha um cara com o Anderson Negão, que é um cara que eu conheço muito bem, que falou para ele: você vai deixar na rua? Você é heterosão deixar na rua? Que carro? Carro é pra ser roubado, irmão. Carro é isso, cara. Não é isso, tá vendo? Carro não, você nunca compra pra si. Carro é pros outros, cara. Carro é pros outros. Exato. E aí, exato. Ou você vai ser uma bichona colocar no estacionamento. Daí ele falou, não, você é o heterosão. Eu sou heterosão. E aí, ele deixou o carro, ele tomou essa decisão 7 horas da noite de deixar na rua. E aí deu 8 horas da noite, ele começou a suar frio, 9 horas da noite, deu 10 horas da noite, ele não parava de olhar pela janela, com medo que alguém mexesse no carro dele. Como se alguém fosse mexer com o cara vigiando na janela. Você tá fazendo aí, ó, velha vagabunda? É a dona da casa que ele tá hospedado. Mas e aí? Era uma velha vagabunda, mas tudo bem. Não, um exemplo. É, bom, falei, ah, então vou levar pro estacionamento, porque eu sou heterosão. Chegando no estacionamento, eu fui com o Douglas lá, falei, ele estava presente. Falei, Douglas, vamos lá. Outro Douglas. Não, você não vai querer nunca sumir. Não, tá, você é louco. Você cumpre. Fala, vamos lá no estacionamento, vai. Chegamos lá no estacionamento. Não tinha serviço de valet, eu achei um absurdo. Pra mim, sempre tem um cara que vai lá e estaciona seu carro. Aquele estacionamento não deixa tinha. Deixa eu só corrigir aí, é valete, por favor. Pra mim tinha valete. Mas, ó, baseado no que eu li cientificamente sobre essa história, né? Não que eu estava presente, mas não, são não, as informações, o dossiê que me chegou, até ainda bem que o cara não fazia o serviço de valet ou valete, porque aquele cara ali não ia, assim, estacionar muito bem seu carro. Não estava muito bem, realmente. Eu falei, estacionar nessa vaguinha aqui. Oh, beleza, o Douglas. Ele estava apontando pro cu dele quando será? Não, ninguém fala vaguinha assim, nessa vaguinha. Aqui tá vago, ó. Puta, podia ter evitado um acidente. E ainda comido um cu. Bom, enfim. Estacionado um cu, Exato. O outro Douglas, chegou pra mim e falou: você quer que eu olhe lá fora? Porque a vaga é apertada. Eu tô deterosão. Rapaz, eu tenho esse carro aqui há uma semana, eu já domino. Aqui é o pai. Aqui é espaçonave, bicho. Você acha que é o carro? Isso aqui é espaçonave. Começou a abrir uns espelhos, parecia uns leques que saia do carro, assim, de espelho, assim. Saiu um guarda-chuva com espelho, assim, pro cara conseguir ver todos os ângulos. Câmeras. Sensor de movimento em todas as rodas possíveis. Mas isso, pelo jeito só tinha um lugar que não tinha sensor de movimento, viu? Então o carro começou a entrar, vum. Eu falei, ó, tá tudo dando certo. Vum. É, eu acho que quando o carro começa a entrar vum, não tá dando certo. Não tem mais chance de dar certo, não. Tá dando certo. Mas de repente só viu REC! Gravando! Você não apertou stop, parece. Não. Cara, eu vi o REC, é depressão súbita na hora. Seu carro novinho, tudo ralado, numa viga, filha da puta. Que você não vê. E poderia ter evitado com, colocando o Douglas lá fora pra olhar. Poderia. Não, deixando o carro onde tava. Era, poderia. Tinha várias opções, Exato. Eu gastei R$40 de estacionamento. O carro saiu todo fudido. E ainda não comi um cu. Esse dia, cara, amassou uma parte de plástico. Um belo amassão. Uma depressão súbita. É, desvalorizou o carro em 20 mil nessa hora. É, não vai chamar o seguro, porque senão é 20 mil de seguro que você tem que pagar ali. 20 mil de franquia. E se chamar, o cara vai falar assim: por que que não deixou na rua? Era muito mais seguro. Exato. A gente paga a tabela FIP aqui. Com 10% de bônus aí, porque, pô, as ruas do Brasil deveriam ser seguras. É, a gente faz essa campanha aí. Cara, mas é, isso aí é a masculinidade tóxica em cima do motorista, né, cara? Que anda aí, o motorista tem que ser o bonzão. Isso daí. É, qualquer batidinha de carro, qualquer coisa. Você poderia ter um carro velho, você poderia estar andando numa charretinha. Se você bater. Não indomável, carro, por exemplo, você ia se sentir um bosta, você ia se sentir um acidente de carro que eu participei foi o seguinte. Eu me senti uma depressão súbita ali. Foi, eu tava saindo do mercado, aquele mercado que tem no centro aqui de Americana. Onde era Esperança. O Ever ali? Isso, Esperança. Um bom supermercado, viu? Diga-se de passagem. E para sair pelo estacionamento tem aquelas cancelinhas que abre quando você coloca o ticket lá falando que você fez uma compra no mercado, né? Muito bem. E você depende da habilidade da caixa do supermercado de desbloquear o seu ticket para você sair. E aí. Tinha uma vagabunda com SUV, né? Porque SUV é carro de vagabunda, né? Pelo que vocês perceberam ao longo desse episódio. Carro de putona, né? Carro de putona. E aí a putona chegou com aqueles SUV, né? Pra sair pela cancela. E quem parou atrás? O casinho, né? Na humildade, ali, ó. Na simplicidade. Esperando a vez, né? O trânsito é igual pra todo mundo, né? Não importa se você tem um carrão. É putona, o trânsito nada mais é do que uma filona. É, exato. É isso. E aí, o que que acontece? Tem gente que acha que é corrida, né? Não, é uma filona. É fila. E aí, a caixa de supermercado não desbloqueou o ticket dela. E o que acontece? Você tem que começar a dar ré, pelo jeito, quando isso acontece, você tem que dar uma ré, que nem uma louca, assim, olhar pra trás, né? Então ela começou, assim, eu falei, porra, essa mulher vai destruir o meu carro. Você buzinando ali, ela falou, meu sensor de ré, Então, não, pô, não dá pra ouvir, né? Os caras fecham o vidro, arzão condicionado torando, né? Pô, chana seca. Mas nessa tocando. Sei lá, ela começou a dar, o que que eu precisei falar? Família inteira no carro, né? Falei, porra, preciso sair desse mercado hoje, comprei Danone, né, meu? Não dá pra... Tem que pôr na geladeira os Danone. Engatei uma ré, olhei no retrovisor, fui Retrovisor, né? Ao contrário dela. Só que o que aconteceu, cara? Eu encostei num Uno, rapaz. Ela passou... Ela passou lisa, feito um quiabo, não bateu em ninguém. Não se livrou o caminho? É. Eu fiz um Vin Diesel ali. Fiz um limpa-trilho pra ela ali. Mas ela passou igual um quiabo, saiu putaço, nem viu o que aconteceu. Deve estar até agora aí... drogada, né? Mas eu... drogado pro Ganso. Eu encostei no... Eu encostei no para-choque de um Uno, sabe? Mas um Uno velho. Eita, é nossa. Lugar de se encostar. Melhor lugar de se encostar. Exatamente. Encostei no para-choque do... Só que daí, porra, você já se sente um bosta, entendeu? Não fez nada. Não fez nada nem no meu carro, nem no dele. O velho... Ele fez a leitura. Ele fez a leitura do trânsito todo ali, mas já me deu uma depressão súbita de só de encostar no outro carro, você se sente um merda, né? Sim. Principalmente se é outro carro. Pilar, outros, Pilar não reclama. Crianças não tem problema. Não, tô falando outros objetos inanimados, né, cara? Sei lá, um portão. Uma caçamba. Esse tipo de coisa. É, mas ali dá uma depressão súbita mesmo. Um bebedouro. Se tiver um bebedouro atrás batendo. Mas, cara, teve uma vez só você falando dessa história, mas o pessoal não liga, não. Uma vez no estacionamento da faculdade era comum acabar as vagas, só que a passagem era bem larga. E daí a galera começava a pôr o carro... Criar vagas. Criar vaga ali no meio, vamos dizer. Igual aqueles do shopping, que os caras começam a estacionar em cima da calçada. Os caras começavam a criar um canteiro central de carros ali, né? Muito bem. E parando um na frente do outro, né? Quantas vezes a gente olhando ali pro estacionamento, chegava alguém no carro, pá, dava aquela ré, empurrava o carro de trás, ia pra frente, empurrava da frente e saía. O sensor de ré da pessoa é a batida, né? Aí imagina pros outros dois que vai pegar o carro ali e falar: porra, bicho, inventaram meu carro. Por que eu deixei perto dessa SUV? Justo daquela vagabunda, que porra. Pela porra do mercado. Cara, uma coisa que tem me causado depressão súbita, né? Eu sou um cara muito frustrado com o esporte mundial. Não como atleta, assim, mas como um consumidor de esporte. É engraçado ele cogitar que a gente ia falar que era como atleta. Parabéns, cara. Cara, eu sou frustrado principalmente com o futebol. Né? O futebol é uma paixão nacional. Futebol aí... meu avô me ensinou a gostar do futebol. Não me ensinou a gostar de time, me ensinou a gostar de futebol, né? Ele falava, não importa quem ganhasse ou perdesse, se o jogo for bonito, bem jogado, e se o Palmeiras ganhar, porque ele era palmeirense, né? Mas mas ele ensinou assim, a gostar do futebol. E o futebol, cara, tem sido frustrante. Desde do capitalismo milionário que tem o envolvimento, né? Essas coisas que o cara deixa de ser jogador de time para ser jogador individual, né? Um esporte coletivo que tá valorizando mais a individualidade. Tem todas essas coisas que sempre me deixou triste, mas uma coisa que me dá depressão absoluta aí nos últimos jogos, cara, é gol anulado pelo VAR, cara. Nossa, gol anulado pelo VAR. Dá uma depressão, cara, instantânea. Porque é um processo, cara. É tipo o cara vai gozar, alguém segura pelas suas... e aperta suas bolas, sabe? Quando você tá gozando. Não, ali aperta tudo, enrola. Cara, porque o cara faz o gol, comemora ali, encoxa técnico, chupa o goleiro, o cara ali transa no meio da arquibancada, ali, depois de 10 minutos o juiz, não foi gol não, Sempre ver replay, fica em casa e vê a transmissão do carro. Pô, o juiz tinha que ser cabra macho, bicho, na antiga, era gol, não era gol, filho. Eu decido quem é a porra do gol aqui. O Margarida corria meio campo de costa anulando o gol, bicho. Se não era bonito, ele anulava, cara. Não valeu. Não, e outra? Ó, o futebol moleque é você querer enganar também. Daí puxa no VAR. Ah, não. Ok, fingiu, cavou falta. Cavou falta. Fingiu, tentou enganar. O que, que é isso, cara? É o quê? Futebol de freira? É futebol dos apóstolos de Jesus aqui que ninguém. Não, porra! Faz parte do esporte. O esporte, ele é um reflexo da vida, cara. E a vida é pessoas tentando te enganar o tempo todo e você não tem como assistir uma TVzinha se as pessoas estão tentando te enganar, cara. Isso daí não faz parte. Por mais que você tenha pego Coca-Cola numa prateleira onde tinha uva passa e panetone, as pessoas se enganaram. As pessoas tentam, cara. E aí, você, pô, o cara vai lá no VAR, pô, então, porra, o que, que é isso? Não, o VAR é foda, meu. Não, pra mim, cara, foi uma coisa. Cara, todo mundo fala que deixa o futebol, sei lá, mais justo, sei lá, mas, não, cara, eu acho, justiça. Mas... justiça. Se eu quero fazer justiça, eu uso calça leg, pô. Caralho. Eu quero ver porrada, bicho, eu quero ver o cara entrando de sola. Entrando de sola, quebrando uma perna e falando, mas eu só fui na bola. Exato. Ô, seu juiz, tô sendo perseguido o jogo inteiro, cara. Exato, cara. Foi sem querer. E aí? E a palavra? E a palavra? O fio de bigode, cara. Porra. Então, eu acho que o VAR aí, inclusive já propus aí um tema que vai ser discutido esse ano ainda, sobre atualizações do esporte em geral. Porque, pelo amor de Deus, então o VAR aí cara, me dá uma depressão. Eu nem assisto mais jogo de futebol agora. Aí você nem precisa assistir. Você assiste só os 10 últimos minutos que você vai ver todos os gols que acontecem. Que só sai gol no final do jogo agora e é isso. Eu não sabia que tinha se combinado agora. Só para. Pelo jeito. 80 minutos de aquecimento, daí os 10 minutos joga sério. É assim, cara. Não, joga sério, tá cansado, cai na área, pênalti, puxa o VAR. Acaba o jogo. Ai, então, vou falar. VAR me dá uma depressão. E aí, e aquela energia, ninguém pensa, a energia que o cara fez comemorando o gol, a energia. Não, ninguém não conta. A depressão que causou naquele cara, que ele nunca mais vai voltar naquela partida. Não, porra, se tivesse o VAR, não, foi anulado, não valeu, e aquela comemoração foi gasta à toa, uma injeção de adrenalina no coração de cada um ali, eu acharia justo. Aí, no VAR, adrenalina no coração. Beleza. Já usa o VAR, então, pra ver quem comemorou assim, que merece a injeção, né, porra. Aí, tudo bem, mas agora... Não, eu acho que os caras podiam fazer tipo vôlei ali, de ter os desafios. Ó, cada time tem 5 chances aí, o VAR não é chamado por ninguém, é chamado pelo técnico ali. Achei que eu fui roubado. Aí sim. Aí você achou que foi roubado? Vamos ver no VAR, então. Trocou? Então vamos ver. Agora, não foi? Todo mundo do time vai levar uma dedada no cu. E aí, aí o médico, o técnico vai pensar muitas vezes, cara. E pensando que é uma aposta, é uma troca. Se foi injustiçado realmente, não. Então volta o jogo, né? Volta o placar, beleza. Agora, se não foi, é dedada, bicho. Eu tô com meu bigode, filha da puta. Todo juiz tinha que ter bigode, cara. Aí, mas bigode fino, bigode fino. Filhote. Não precisa chamar o VAR, é isso mesmo, tá tendo um chorume aqui ao vivo, rapaz, pra vocês. Gravamos os episódios ao vivo aqui em youtube.com.br/chorume com x. Também estamos aí transmitindo pelo Twitter, @néctardolixo, ou pela Twitch, se você é um homossexual jovem, né, que gosta desse tipo de plataforma, você pode procurar a gente lá como Podcast Chorume, ou Chorume Podcast, sei lá, como que a gente tá lá. Vou sair da Twitch aqui, então, porque... Você não é jovem, né? Mas tá bom, lembrando que o pessoal que tá pela Twitch aí, a gente não consegue ver seus comentários aqui, também a gente não tem interesse. E esse tipo de coisa. É, e Wesley Zop, o que mais te dá uma depressão subitinha aí? Pode falar, sem medo de ser feliz. Você sabe que eu sou motoqueiro, né? Eu sou dos motossarcos. Você é piloto, cara. Você é piloto. Piloto, porra. Você tá entendendo? Motoqueiro, esse cara. Faço tocas de todo tipo. Não, de toda profundidade. E pega pista, e pá, e careca ao vento. E porra, motoqueiro, porra, motoqueiro. Você tem um sonho de motociclista, né? De motoqueiro, de, por favor. De igual aqueles filmes americanos que o cara vai de moto sem capacete. Você tem um tesão? Ah, de eu quero o bigode balançando aqui assim. Você tem um tesão de andar de moto sem capacete? Não precisa ir para os Estados Unidos, é só ir no Nordeste brasileiro que ninguém usa. Mano, uma Honda 66 do Brasil eu até queria ir. Não tem problema, né? Os Lençóis Maranhenses ali. Não tenho esse sonho, mas seria legal pra cacete. Vou fazer isso na SP aqui agora, na hora que você acaba a gravação. Cara, você tá aqui na pista, você fala, sou motoqueiro, porra. E na cabeça do motoqueiro, quem tá vendo, tá achando um cara foda. Mas eu sou um gordo em cima de uma 125. Deve ser ridículo. Que não importa. Corta na cabeça. Parece que, na verdade, isso é uma bola que tem um patins no cu, né? Mas na minha cabeça, ei, porra! Sou motoqueiro, caralho. É igual quando você tá se imaginando fazendo sexo, né? Pô, quando tá os dois com tesão ali, né, Wesley? Você fala, nossa, eu vou te estraçalhar. Hoje você vai gozar a noite inteira. Hoje você vai sair assada. Depois de 10 minutos você tá dormindo, né, Wesley? Eu sei que é mentira. A mina sabe que é mentira, mas os dois conversam cerrando o dente. Então vem. Mas mentira, mas o negócio é a sensação, cara. É isso. Aqui, ó, sou motoqueiro, pá, tá. E daí um mosquito entra no olho. É a pior coisa, cara. É a pior coisa pro motoqueiro. Pro motoqueiro, porra! É a pior coisa, sabe por quê? Porque daí você encosta, você já meio que se perde, você encosta ali no acostamento. E vira no espelhinho para tentar tirar o mosquito do olho, que parece que foi uma bala, mas é um mosquito. Que ele se desmancha, ele bate no olho, você tem que ficar tirando asinha. E o pessoal te julgando de burro. Olha lá, não vai pegar café. Olha lá, não vai pegar café. Olha a rinoceronta burra. Olha a bicha gorda. Olha o motoqueiro. Você sente o Felipe Massa ali. Exato, bicho. Daí, cara, é uma. Aquele momento de depressão. Fala, puta, eu sou um bosta, bicho. Esqueci a viseira aberta. Não esqueceu. Andou de viseira aberta porque eu sou motoqueiro, porra! Cara, o para-brisa é meus olhos, então. Eu tenho pálpebra, porra! Minha pálpebra é mais rápida que um mosquito a 100 km por hora. Eu corto o mosquito no meio, cara. Corta, né, mas fica carretina! Cara, é deprimente. Imagino, Wesley Zoff. Eu fico com aquele olho vermelho, lacrimejando. Quando você é quando. Pista, é por isso. Quando tem aquela. Quando vai andar de moto de bermuda também, que você passa por aquelas estradas que tem aquelas pedritas e vão bater aquelas britinhas na perna, rapaz. Parece moleques dando estilingado nos seus pelos. E é que não é moleques, hein? Exato. Não moleques sei. Enterrados, não sei não. Moleques do prédio. Não sei não, viu? Também é depressivo. É chato, vou falar a verdade, é chato. É igual uma dica, quando o Wesley Zop comprou um cortador de grama, uma ceifadeira motorizada, que quando você está ali cortando grama com a ceifadeira, né, Wesley? Parece que você tá. Parece que você tá andando de moto, rapaz, de tanta aventura que tem ali. Não, parece que seu fiozinho é bem curto, hein, Zó? E aí eu falei, a primeira dica que eu dei pro Zó, eu falei, ó, quando for cortar, não use bermuda, porque este fiozinho aí que é responsável pelos cortes, ele arrebenta. O nylon. E ele vai pra sua perna e causa uma dor, cara, uma humilhação. Um vergão ali. Um vergão que vai até sua alma, assim, essa dor, cara. Físico-moral. Exato. É foda. E você, Gabo, o que tem te causado depressão instantânea súbita aí? Cara, uma coisa que causa aquela depressão súbita, e a partir do momento que eu falar, vocês vão ter uma lembrança aí e vai ter a depressão súbita, é por algum motivo perder comida. Você preparou aquele belo suco, geladinho, aquela copinha suco, de coca, aquele suco. Aquele copinho de coca, daí quando você foi dar uma viradinha, derramou tudo. Aquele belo omelete feito com banha de porco, bicho. O pior, Gabriel Osmar, é quando você desafia a natureza, né? Você vê aquela... Você tá ali, ó. E você não tem onde pôr o seu copo. Você fala, vou pôr aqui em cima dessa sanduicheira. Que tem 45 graus de inclinação. Daí seu cérebro fala, vai cair, porra. Daí você fala, o quê? Pra cima de moar, irmão? Aqui é coragem. Aqui não cai, não. O que tem que fazer enquanto escorrega e pega. Exato, aqui é de fresh. Aqui tem 45 graus, não cai, daí, não. Daí você coloca ali, a primeiro momento não cai. Você é pra se enganar. A primeiro momento você tava certo, parece é o firme. Clickbait, né? O clickbait. Firme como uma rocha ali, só que quando você desvia o olhar, o negócio cai, rapaz. E segurava era o seu olhar ali. Daí você fala, porque eu não acreditei em mim mesmo, porra. Cara, mas às vezes... Você derruba coisa, ou então pior, você faz um belo prato, escorrega da tua mão, ele cai no chão e quebra. Nossa. Aí a tristeza de, porra, perdi o prato que eu fiz, comida aqui já era, porque tá tudo cheio de caco, vou ter que limpar essa merda com fome. Puta merda, bicho, é uma depressão. Não, era a última capa da panela, você nem comida vai bem, aí que tá. Cara, vou dizer uma coisa... quando você tem criança, quebrar qualquer tipo de vidro é uma depressão súbita, cara, porque você tem que fazer um pente fino, cara, no na sua casa, porque vidro quebrado, eles espatifam, você acha até caco no cu depois, né? Não, como que você faz o pente fino? Tira a camisa, enrola pra não grudar em você e pra não entrar no seu filho. É isso. É que eu esqueço que o Wesley Zop é careca, ele não entende termos como pente. Não sabe exatamente. Não é que ele não sabe. Tipo um rolinho, um rolo. Babosa pra dar brilho. A gente já percebeu que se na analogia não tem a palavra Fernando Espalha, ele não entende. Mas, cara, teve uma vez aqui em casa que a minha mãe, ela fez um quibe de forno, sabe aquele que é feito na assadeira, assim, mas tava, cara, sensacional. Comi ontem. Olha só. E mas tinha... peraí, da mãe do Gabriel? Senão não adiantou nada falar isso. Acho que não. E tinha junto uma macarronada, então, pô, uma macarronada, um quibe ali, delícia. Aí eu já tinha comido. E aquele repeteco, né? Porque comida boa a gente repete. E na hora que eu fui pegar, cara, deu um estralo e a Marinex estourou, assim, deu um monte de caco de vidro em todas as Marinex duas. São traiçoeiras, cara. Cara, Marinex. Deu uma tristeza, cara. Porque aquela comida pronta, boa, que ia sobrar pra janta, talvez pro almoço do dia seguinte, vai ter que jogar tudo fora, cara. Porque tá não, cheio, e tá outro, você não tem o que comer ali, né, cara? Porque aquilo ali era só comida. Ah, era o rango, era o rango. Que tristeza, cara. Marinex são traiçoeiras, cara. Elas são muito sensíveis à mudança de temperaturas. Sim. Brutas, cara. Então, muitas vezes o negócio tá no forno, você coloca numa mesa um pouco mais fria. Não, coloca numa granita, numa mesa de granita. Coloca numa granita que tem ali um calor específico. A granita quebra Marinex? Exato, cara. Aquelas granitas que é só uma ponta, você tá tentando equilibrar, a Marinex não prega, e aí, rapaz, num primeiro momento você consegue, você acha foda, mas aí ela cai depois de 10 segundos. Porque cara, todo mundo sabe, se você quer colocar a Marinex num prego, você tem que colocar girando pra ela equilibrar. E daí tem aqui, que ficar... Ó. É, e aí. Aqui, ó. E aí você tem que criar um motor que mantenha ela girando. Né? Você coloca. Aí vai ficar lá. Coloca um ventilador de ponta-cabeça, amarra uma luva de borracha cheia de areia assim, e aí ela vai girando e dando tapinha na Marinex, girando. Obviamente, todo mundo faz isso. Ah. Não sei nem se. Fui sempre muito. Sempre que fala uma coisa óbvia. Mas, cara, realmente aí é foda, cara. É depressão. Depressão. O pior também é quando fica aquela comida de Schrödinger, né? Que, por exemplo, estourou a Marinex, foi vidro pra todo lado, tem no teto. Só que do lado. Tem uma comida que você não sabe se foi atingida. Exato. Esse é o pior, cara. Porque você não vai comer, você não vai dar pra sua avó comer um macarrão com um caco de vidro e a véia vai se mijar sangue depois, cara. É a única pessoa que não puder colocar comida com vidro na boca é que vai colocar. Exato, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Fica. Você acaba tendo que pôr fogo na sua casa porque você não sabe onde tem vidro, cara. É isso que acontece. É isso que deprime, é o secar a tocha na mão. É esse é o momento que dá tristeza. É ali. Na hora que você tá. Você começa a girar aqui, ó. O molotov pra atingir o telhado com combustível ali. É chato, é triste. Mas queria dizer que, a exemplo do meu primeiro assunto aqui que causa depressão, eu mandei fotos pra Marinex. E eles falaram que era defeito de fabricação e pagaram uma nova. Não, mas pagaram uma nova com kibe feito, senão não adianta nada. Não paga. Senão não me adianta mas nada. Pagaram uma igualzinho ou uma versão melhor? Não, uma parecida, porque igualzinha já não tinha mais. Não, igualzinha não, porque estava com defeito. Então, aí que tá. Já veio quebrada, o correio já trouxe quebrado. Mas é foda, é porque a propaganda deles é que o negócio é inquebrável, né? A prova de bala. Aqueles carros com vidro blindado é um Marinex que o cara cola no vidro. Só tem Marinex, eu não sei o carro. Tem vários potes. É até difícil de dirigir, ainda bem que é inquebrável, pode bater à vontade. Visão turva tudo ali, mas tá protegido, pô. Ah, o Anderson Negão, aí, você que gosta de dar Marinex de presente de casamento, que eu tô sabendo, Anderson Negão. Curte marinar as pessoas. É. O que te causa depressão súbita aqui? Cara, eu li no chat aí que a minha outra história foi muito de white people. Problems, white people problems. Você quer agora... que eu feche o chat aqui pra não te, não, desanimar? Não. Você recebe críticas aí, fica depressivo, é isso? Não é isso. Pessoal no chat às vezes é cruel, tá? Eles não têm alma, nem coração. É brown people problems. Então agora eu vou mandar uma white black people problems. White black. Black people problems. White black. Black lives matter. Lives matter, é isso aí. Pensa assim, cara. Tem aquele dia que o sol tá torando. Torando, mas torando mesmo. Aquele 35 graus. Só é seu primo. Sol tá lá torando. Seu primo sol tá... Molon ali. Exato. Oh, Gabriel até lá, saiu de raiva. Aí, porque não era o primo dele. Ele não gosta que você chame ele de sol, Gabriel. É um apelido entre vocês dois. E aí você tá expondo aqui, mas tudo bem. Gabriel tá torando em você. Tá. tá lá torando. Você tá no seu apartamento novo, o ar-condicionado no talo, o ar-condicionado no talo ali. Rapaz, isso aí é muito... Só um minuto. É um problema que muitas pessoas negras enfrentam mesmo no Brasil. Quando eles compram um apartamento novo e tá com o ar-condicionado lá torando no talo. Lá fora tá calor, mas lá dentro tá muito agradável, tá um friozinho gostoso. Sim. E beleza, você tá lá no domingão. Quer falar pro BTU bem o seu ar-condicionado? Tá fazendo propaganda aí? 12 mil BTU. Já veio no projeto ou você mandou instalar depois? Já vem no projeto lá. Ele é preparado pra ter ar. 12 mil BTU, você coloca no banco pra gelar o banco, não? Pra... É. Eu acho que a Coab tá assim mesmo hoje em dia. Né? Os ar-condicionados já vem no projeto. E o que os negros fazem domingo à tarde sob o ar-condicionado? Coloca uma melancia do lado do ar-condicionado pra ela ficar geladinha. Isso é o que eles faziam. Hoje em dia, o que eles fazem? Eles batem um LOLzinho. Bate um LOLzinho. Parece aquele punhetaço, não parece? Quando a pessoa fala, aí vamos bater um LOLzinho, todos os primos batendo punheta aí. Esquiada, famosa esquiada. Vamos fazer o Schumacher. Dá uma esquiada e depois todo mundo de cara na neve. Alguns vão ficar desacordados. É o famoso fazer o Schumacher. Aí beleza. Você tá lá batendo LOLzinho, claro. Isso é negro. Beleza. Pera aí que o Gabriel acabou de entrar. Bater LOLzinho é esquiada, punhetada. Você tá batendo LOLzinho, vai, tá lá naquela partida, muito foda, tal, inibidores abertos, que não tem inibição não, cara. LOLzinho. Uma analogia pra pernas. Tá cada vez mais difícil esse mundo moderno, viu? É complicado. Que vida injusta na... essa dos negros. Exato, é foda. E bem na hora da teamfight final... Ponto ápice. O que você tá falando, irmão? Team fight mesmo. Ah, é o sexo adolescente. Vocês estão entendendo? Não preciso nem explicar. Tá. No final, acaba a força. Aí é depressão súbita. Ah, e o gerador não funciona. Acabou a força. Acabou a força. 3 horas transando. Ah. O cara cansa, finge que gozou, mas não gozou, sabe? Ai, gozei, gente. Ai, gozei, deixa eu beber água. Entendeu? É isso. Acaba a força, é isso. Deixa eu beber água e tomar um ar aqui, peraí. É, show. Só que o ar tá quente lá fora, não tem mais ar-condicionado, parou de funcionar. E, cara, você vai ficar no calor e aquela partida que você dedicou tanto ali, você sem team fight, sem partida, e vem a derrota depois lá no placar. Aparece como perdedor. E depois só o perdedor ali. Aí, ó, podia ter um VAR no LOLzinho, né? Tá vendo? Perde o VAR, acabou a força. Oh. Não, pode confessar, negão. Quando você tá pra perder a partida, você vai lá e abaixa o disjuntor. Eu sei que isso. O disjuntor fica no topa dele. É. Assim que ele tá perdendo, ele tá aquela trancada. Não, desligou. Eu acho interessante. E é isso, cara. A depressão é muito súbita, realmente. Cara, é difícil. Que vida difícil as coisas. Tem coisas aí que causam depressão súbita e extremas, né? Por exemplo, feriado de domingo, pra mim súbita. Quando você vai deitar pra dar aquela cochilada, sabe? Depois do almoço e vem aquela vontade de cagar e daí você tem que, porra... Cagar com sono, né? Ou cagar na calça. E dá um cochilo todo cagado, não é a mesma coisa. Cochila cagando e cai com o cu sujo de merda no chão. É. Tem aqueles produtos que te enganam, que você compra, quando chega na sua casa mó feliz, você vê que é diet, light, sem açúcar. Eu e o Zop temos uma história em comum sobre isso. Produtos que te enganam? um pequenino aspirador de automóveis. É verdade. Passamos uns 3 meses, quase indo todo dia, para ver se a porra do produto tinha chegado na loja para a gente comprar. A gente se revezava, aí mandava mensagem, fazia planilhas com estimativas. Aí chegou essa merda, a gente foi usar, era uma porcaria, cara. Não valia nem 10 contos. Você usa ele até lotar, porque ele não tem onde você tirar o lixo de dentro ali, o pó de dentro. Ele não tem um reservatório. É então, você usa ele e joga, né? Porque não tem o que fazer. Pô, é oh, eu fico feliz que eu quase comprei um desse. mas, cara, ultimamente o que anda me causando uma depressão súbita pra encerrar esse episódio aqui é quando você vai sair, você se prepara, igual o Gabriel Osmar falou, ou você vai pra praia, ou você vai tomar café no cliente, sei lá, você se prepara, e daí quando você tá no meio do caminho, você esqueceu a porra da máscara, filha da puta! Nossa, mas que arrombado, você fala! E daí quando você volta pra casa, põe a máscara, você sai, você esqueceu de escovar o dente, você tem que sentir o seu bafo o caminho inteiro do negócio. Puta que me pariu, cara. Você volta, pega a máscara e você sai, você esqueceu pra onde você tava indo, cara. Não. Maldito Alzheimer, não devia ter comido vidro e nem ter brincado de Schumacher com meus primos. Ah, deixa eu tomar um café pra me acalmar aqui. Ai, pra descontar essa raiva, eu vou jogar um LOLzinho. Acaba a força. Ai, pelo menos chegou minha encomenda. Não, vou ter que chupar o carteiro. Não, tô de máscara. Vai no banho. Ai, maravilhoso. Opa, música errada. Chegando ao fim mais um episódio do Chorume. Esse foi o episódio 206, Depressão Súbita. Aí falamos de vários motivinhos que causam depressão instantânea, aquela depressão que chega pra te humilhar, aí um tapa na cara forçada na sua vida. E aí, então, Anderson Negão, o momento do seu tchau. Pode falar. Falou, Negrado! Fala, Negrada, que eu não falei hoje. Falou, Negrada. Epa. Esse é o momento que me dá depressão súbita. Esse cara participa ainda aqui. Muito bem, Gabriel Osmar, o seu tchau. Queria dizer que o que me causa depressão profunda é isso, é chegar no fim do episódio, cara. Ai, que bonitinho! Oh. Tem que sair aqui do momento de alegria e voltar pra minha vida. Uma vida de uma depressão. De que amigos e sócios não atendem telefone. Mas cliente... se te serve de consolo, você tem uma bela prancheta de desenho aí atrás de você, viu? Isso. Parabéns. Ah, é verdade, Que bela prancheta. Fazer inveja. Muito obrigado. Até o elogio da prancheta na voz do Negão sai sujo, né? Parece que é perícia. Bela prancheta. Deve ser bom pra desenhar no corpo da Cida. A primeira de hoje. Tava demorando. Porra, Gabriel. Então, a Cida quase passou em branco hoje, semelhante quando o Negão dá uma gozada nela. Mas em negro ela já passou hoje, eu sei. Ou se passou! Ah, passou, que cona! Passou o quibe. Acabou, gente. Obrigado, acabou, queria agradecer o pessoal que assistiu e vocês que fizeram essas piadas com a Cida. Obrigadão. Aí o Wesley Zop, seu tchau. Não, peraí, o que esse idiota aqui, ó, o Negão tomou coca vencida? Não, peraí. Não, você leu errado. Ele tomou coca vencida. Não. É o que vai ter aí no Napal. Ai, maldito. Ai, gente, não tô gostando dessa gozação. Nascido. Ai, dá seu tchau, filho. Para de zoar a velha, velho. Não, gente, obrigado por estar aqui nessa live, assistindo esses três idiotas falando aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado pelas doações, vocês são lindos. E vocês três também. Que satisfação falar com vocês. Que honra, que honra. Cara, obrigado. O Zop me lembrou aquele repórter que vai entrevistar o jogador e daí o cara se embanando inteiro, não consegue fazer a pergunta, daí ele desiste e fala obrigado, obrigado. Muito bem, não esqueça das nossas redes sociais, né? Estamos no Twitter, @NectarDoLixo. Estamos no Instagram e Facebook como @LixoDoLixo. E não se esqueça de fazer toda a burocracia aqui nesse belíssimo canal do YouTube. Se inscreve, curte, deixa comentário aí. Balanga o sininho para você receber aí quando vai ter lives do Chorume. Não esqueça que durante a semana, quando a gente quer, tem leituras de e-mail também. Quando a gente não quer, a gente fica aí jogando um LOLzinho, Team Fight, sei lá. É, essas coisas assim que, de jovem, punhetaço, a gente faz um punhetaço. E aí, então, acompanha a gente aqui no canal. Obrigado vocês que assistiram, obrigado que vocês interagiram, comentaram. A gente não está aí lendo muitos comentários durante os episódios, mas a gente lê os comentários durante a nossa live de Chorumeios. Então, aí não fique triste, desanimado. Obrigado pelas doações. Espero que você tenha uma boa semana, sem muitas depressões súbitas. Espero que você tenha alegria súbita, semelhante àquela que quando você está no ônibus indo para o trabalho, olha para o lado, tem o quê? Um pênis de fora esfregando no seu rosto. Semelhante a esse tipo de coisa. Então, espero aí que vocês tenham... alegria. Espero que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio, meus amigos. Tchau, tchau!